Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma. Torrei mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e flows que você bateria palma. Ei, oh, mama no copo, mulher boldin. Ei, vários policiais prenderam meu mano na jaula. Ei, oh, vários vampiros no camarim. Ei, luxúria, estraga, torna menos de mim. Luxúria, estraga, torna menos de mim. Escute, baby, sei que tu gosta de Gucci, baby. Vou tipo asa num black label, por aqueles me chamam de pirulete. O MD racha, se festejo mais aperto o start. Quem mandou começar a putaria, agora bala até o Mario Kart. Um quadro pra ficar tudo legal. Me conectar com o universo. Só que tá aqui, tá muito imoral. Ei, todos os valores ao inverso. Luxúria, me estraga, me torna menos de mim. Luxúria, me estraga, menos de mim. Oi, princesa, sei que cê gosta da malvadeza. Versace, Tiffany, azul turquesa. 30 mil dólares em cima da mesa. Se ela descobre, meu corre é presa. Dando perdido em Santa Teresa. Faz um bagulho que é uma beleza. Essa diaba, não sei se habla, minha língua presa. Quase 2 anos viajando no Brasil e sonhando. Baguada no topo, só te observando. Chegamos, chegamos, vi crime. Ela transa sentando, tirando o biquíni. Ela gosta do Jimmy Cliff tocando. Ela gosta do chamazinho soberano. Ela gosta do Billy Gring, do Tuezin e do meu flow siciliano. Ela diz que eu sou meio reptiliano. Eu vou te levar daqui esse ano. Eu vim de foguete, tô só passeando. Salve Fortal e eu pintado com o óculos no show porque elas querem minha alma. Torrei mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e flows que você bateria palma. Ei, oh, lama no copo, mulher boldin. Ei, vários policiais prenderam meu mano na jaula. Ei, oh, vários vampiros no camarim. Ei, luxúria, Espanha, me torna mais safadinho. Luxúria, me estraga, me torna